ano letivo vai decorrer, espero eu, normalmente, a sua abertura, e vamos começar amanhã com a apresentação para os alunos dos cursos profissionais e vocacionais. E, portanto, é amanhã o primeiro dia a apresentação. Na quinta-feira, estes alunos dos cursos profissionais e vocacionais já terão as suas aulas normalmente. Todos os outros anos e ciclos, haverá uma primeira apresentação na próxima sexta-feira para os alunos da pré e do primeiro ciclo e para os alunos do quinto, sétimo e décimo ano. Portanto, todos estes alunos da escola série, estamos a falar ainda da escola série, do primeiro ciclo, do pré-escolar e do quinto, sétimo e décimos anos. É a apresentação na sexta-feira. Para as outras escolas da periferia, é a apresentação para todos os anos na sexta-feira à tarde. E depois sim, no dia 21, começarão as aulas normalmente. Com quantos alunos é que vai então contar o agrupamento de escolas no presente ano? O agrupamento vai ter um total de alunos, 2.553 alunos, distribuídos desde o pré-escolar até o 12º ano. Esse número que me referiu é inferior ou superior ao ano passado? Nós no passado terminámos o ano com 2.670 alunos, sensivelmente. E, portanto, há sempre um decréscimo do número de alunos, porque percebemos que é um conjunto de alunos que se desloca para o estrangeiro com os pais. E, portanto, todas as semanas, nós no passado praticamente tínhamos pedidos de mudanças para outras escolas de estrangeiro. Exato. Portanto, e este ano verificou-se outra vez um número anormal. Anormal ou significativo de alunos para que se forem inscrever noutras escolas no estrangeiro, nomeadamente. A esta altura já estão também assegurados todos os professores? Não há sobressaltos a registar comparativamente ao que aconteceu, por exemplo, com o ano passado? Faltam alguns professores, mas eu julgo que até o início das aulas, até o dia 21, estarão a maioria dos professores colocados. Portanto, ainda nos faltam alguns meia dúzia de professores, mas julgo que até o início do ano, até o início das atividades, no dia 21, estarão todos colocados. Quantos professores é que irão, no total, também trabalhar este ano no agrupamento? Mais de 300 professores, cerca de 310 professores, sensivelmente. E já agora que falamos em números, e quantos funcionários tem esse registro? Tenho, são 98 assistentes operacionais, 22 assistentes técnicos e depois temos todo um outro conjunto de funcionários que pertencem à Câmara e que trabalham nos jardins e nas escolas de primeiro ciclo. Portanto, é um universo muito grande de funcionários, como compreendo. Professor Carvalheira, e há novidades nos vários programas curriculares? Temos alguns projetos, uns projetos que vamos iniciar, tendo em vista a melhoria do sucesso e a melhoria das aprendizagens dos alunos, naturalmente. Há um conjunto de projetos que vamos dar início a este ano, e que espero que resulte numa melhoria do sucesso escolar do agrupamento. Reivindicações também por parte, sobretudo, dos pais, têm a ver com profissionais na área da psicologia, também de professores de ensino especial. Como é que está essa situação no arranque de mais este ano? Estão supridas, estarão supridas essas necessidades ou não? Sim, estão. Nós vamos ter pela primeira vez uma unidade de multideficiência a existir, a funcionar no agrupamento de escolas, aqui na escola sede, que é para alunos multideficientes com um grau de deficiência muito elevado. E, portanto, vamos abrir este ano, vai ser constituída por 4 alunos, 2 vêm do Conselho Vizinho de Tábua, com uma terapeuta da fala e uma terapeuta ocupacional, além de uma psicóloga. Portanto, a nível dos recursos humanos, estão as lacunas supridas, portanto não há grandes dificuldades, e a nível também dos professores de educação especial não há problemas de maior. As coisas aparentemente estão dos ouvidos. Mesmo no arranque deste ano letivo, como é que então perspectiva este ano letivo? O ano anterior foi também um ano novo. Atípico. Um ano novo, por se tratar de um mega agrupamento de escolas. Parte-se então para um segundo ano letivo, sob o mesmo registro. Como é que perspectiva este novo ano? A nossa expectativa é a nossa convicção que as coisas gradualmente vão começando a acertar, digamos assim. Nós esperamos e desejamos que este ano decorra com normalidade, em que tudo se desenrole de forma tranquila. Esperamos e desejamos, vamos vendo ao longo dos dias, isto é um universo muito grande, temos que ir sempre verificando, analisando e vendo como é que as coisas estão a funcionar, mas a nossa expectativa é bastante positiva e julgamos que tudo irá decorrer normalmente. Agora, problemas vão sempre existindo, temos que ter a serenidade e o bom senso de ir resolvendo com tranquilidade e normalidade. E relativamente ao parque escolar, no que respeita então aos edifícios, a Oliveira do Hospital também está bem servido nessa matéria? Os alunos têm boas condições de trabalho em Oliveira do Hospital? Tem. Temos feito algumas melhorias, nomeadamente em escolas onde nós detectámos que havia dificuldades, nomeadamente na escola de Lagares da Beira. Fizemos lá um conjunto de melhorias, tendo em vista a melhoria de criar as condições mínimas e indispensáveis para que os alunos desenvolvam a sua atividade normalmente. O ano passado falou-se da situação do aquecimento nas escolas, temos por aí o inverno, portanto o frio é muito, os pais podem estar tranquilos quanto a isso? Podem estar tranquilos, temos que ter o bom senso de ajuizar em devido tempo o normal funcionamento do aquecimento. Portanto, estejam perfeitamente tranquilos, que não vai haver problemas de maior e, portanto, estamos a criar as condições para que tudo decorra normalmente, sem grandes sobressaltos. E é essa palavra que eu quero transmitir a todos os pais encarregados de educação, que, de facto, a nossa expectativa é essa, com bom senso, com serenidade, sabendo ouvir e sabendo decidir no momento certo, as coisas vão funcionar normalmente.